demais. Meu amor, não adianta mais. Você errou, você mentiu e vem ligar pra mim depois, dizendo que sempre me amou, jurando que não me enganou. Foi jogo sujo, eu te dei meu mundo. Te dei meu mundo. Longe demais de você, não tive como evitar. Precisa me entender, sei que errei. Uma chance a mais, peço por vida, meu mundo, meu amor.